fazia a chegada da Madrinha para o 0050025 em Salvador, no 07. Direto para a posição em campo. Azul 2762, contato radar na decolagem, sua via Federação 1 na posição box, parâmetro de voo 280. Tá, voo no box 280, 27 metros. 1094, faz escape de sua via para 210, 28, 90, 97. Chamar a chance, autorizar a caixa, pode quanto de espera da TCO. Desta via chegada a bordo para a nível de voo 090, registro do altímetro 1098. Controle, bom dia, voo 206. Voo 2065, concentrada na decolagem, sua via seleção voo no trânsito, uma ótima, para a nível de voo 360. 7-10 para a água, via chegada ou via saída para o 60. Direto de água. 22, request our departure, after departure, mainly heading to 2,000 feet. After that, left, normal departure. Good step up, 17, wind 100, wind 08 knots, Romeo, my wolf. Thank you. decolando agora, se com as 7h30, reporte a papá para decolar e aguarde mesmo. Onde 5 decimal 1, para o voo 2096. Salvador de Palacios, Salvador de Palacios. большое по ладони на мой друг молодцы. Да, cidade, fechando em Torre Salvador, 18997. Contato a ordem de decolagem, fazer a fuga com o São Paulo, 0-1-2-0, 0-1-2-0. 2205, inicie subida para o número 1105, no 302. 308 Morro, 642. Salvador, boa tarde, bom. Bom dia, bom. 642, é colar na sua escuta. Senhor, 642, é passar da Maria Gelagem, se você sair da Cuca, por exemplo, Caju, para a gente de voo 350. Ei, via Cuca, Caju 350, passa com 642. pouso, pistão na 0, vento a 3, 0 graus, pula 0. Obrigado, Roberto, 4, 8. Sierra Loop, onde está a sinal? Hoje tem 7, confirma a parte da mata. Sierra Loop, onde está autorizado? Você está 1, 8, 0, rapaz, está livrando na Romeu. Leão, autorizado, acionamento é passado. 195, decolada 02, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado, gol na 35, bom voo. Posição tango, vou direto para a posição 4. posição, no voo direto para a posição módica. Desconsidere a informação, mantenha rumo de vida, aguarde a autorização máxima. Azul 5 7. Azul 597, contato na radar na decolagem, vazia, saída de São Paulo, transição próximo, ótimo, para o nível de voo, 310, São Paulo, transição móvel. 24360, na ótima, na sua 597, na São Paulo, ótimo. André 1903,